Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo. Cê sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo. Postar ali pegando fogo, te amando. Se ela ligar, eu largo tudo e vou voando. Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado. Vivendo um futuro, esperando um volta pra mim pro passado. Postar ali pegando fogo, te amando. Se ela ligar, eu largo tudo e vou voando. Não quero te ver chorar, por isso não espere que eu não posso dar. Cê tá preparada pra enxugar meu choro? Quando eu souber que ela dormiu com outro, me ajuda, faz bem feito, tira aquele trenzão gostoso do meu peito. Cê tá preparada pra enxugar meu choro? Quando eu souber que ela dormiu com outro, me ajuda, faz bem feito, tira aquele trenzão gostoso do meu peito. Me segura na cama porque no coração não tem jeito. Vem com o Xonadinho, Diego Ferraz, o Xonadinho. Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo. Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo. Posso estar ali pegando fogo e te amando. Se ela ligar, eu largo tudo e vou voando. Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado. Vivendo um futuro, esperando volta pra mim do passado. Posso estar ali pegando fogo e te amando. Se ela ligar, eu largo tudo e vou voando. Não quero te ver chorar, por isso não espero que eu não posso dar. Cê tá preparada pra enxugar meu choro? Quando eu souber que ela dormiu com outro, me ajuda, faz bem feito, tira aquele trenzão gostoso do meu peito. Cê tá preparada pra enxugar meu choro? Quando eu souber que ela dormiu com outro, me ajuda, faz bem feito, tira aquele trenzão gostoso do meu peito. Me segura na cama porque no coração não tem jeito. Me segura na cama porque no coração não tem jeito.